Aham, yeah. Viaja não firma. Mano Gaspi aqui. Esse TS Kamikaze. É nós que tá, hein? É nós que tá. Hoje nós tá aí, é nós que tá. Jogando o jogo do cifrão. As faixas rosa joga na minha cara. Pra cima fazendo um milhão. Invejoso, tudo fala. Mas nós tamo, tudo bala. Olha bem pra minha cara, engole a fala. Porque hoje nós tá aí, é nós que tá. Jogando o jogo do cifrão. As faixas rosa joga na minha cara. Pra cima fazendo um milhão. Tudo fala, mas nós tamo, tudo bala. Olha bem pra minha cara, engole a fala. Pra poder chegar no topo, se liga o bagulho é doido, eu vou te dizer. Depende de muito esforço, meu mano é osso, acredite muito em você. E só o que tem por aí, é nego querendo te atravessar. Nunca viveu o que eu vivi, mas só vivi querendo assumir meu lugar. Depois que o jogo virou, eu já vi. Tem mais de mil querendo encostar. E as bichas que nunca me olhou, hoje tão tudo querendo me dar. Muitos vão te querer bem, outros desacreditar. Vão me passando de bem, enquanto outros vibram que hoje nós tá aí, é nós que tá. E aí, CTS Kamikaze, eu não te disse? O custo era cair no ouvido da geral. Popô estourou, meu filho. É, mano, Gasper. Quem vive dorme, não vê o veneno que nós passou, se entera. É isso. Porque hoje nós tá aí, é nós que tá. Jogando o jogo do cifrão. As faixas rosa joga na minha cara. Pra cima fazendo um milhão. Invejoso, tudo fala. Mas nós tamo, tudo bala. Olha bem pra minha cara, engole a fala. Porque hoje, bota o balão pra subir. Bota o pneu pra cantar. Não esqueci de onde eu vim. Mas hoje nós também outro patamar. Brindando taça de gin. Pensei sempre a relaxar. Enquanto ela desce pra mim. Não tem do que reclamar. Porque hoje é nós que tá, né? Ninguém sabe de nada, nós sempre teve. Os placos pra gastar e as beat rosa na mercê. É nós que tamo acumulando cédulas, contrabandeando hit. E na colheita deu pele. Bota pipoca pra andar. Bota beat pra descer. Bota pneu pra cantar. Bota milhão pra girar. Bota bala na AK. É mano, Gasper, CTS é tipo como é nós que tá. No topo do topo, no jogo, na game. Naquela picadilha que você não entende. No topo das top, zerando a vida. Naquela sintonia de patrão a gerente. Engole a fala, não fala de nós. Que nosso corre não é sujo. Se viu, diga não. Só assim pra você tá, aonde sempre almeja. Só assim pra você tá, com a conta gorda e cheia. Só assim pra você ter as faixas rosa na sua cama. E gritar pra todo mundo, tenho 15 milhões. Porque de minutos de fama. Porque hoje nós tá aí, é nós que tá. Jogando o jogo do cifrão. As faixas rosa joga na minha cara. Pra cima fazendo um milhão. Invejoso, tudo fala. Mas nós tamo. Tudo fala, olha bem pra minha cara, engole a fala. Porque